Portão 10 para o pushback de acionamento. Está 3179, Liberson para o táxi. Atenção, pessoal, táxi 3179. Voo 9933 para Cigo Táxi via Juliette, parte principal, posição 07 indicada. Parte principal para o 07, o Gol 9933. Voador, o Gol 2196, autorização. Gol 2196, aguarde coordenação e cópia por seguro. Guardando o Gol 2196. Serviço radar terminado. Autocoordenação 2345. Na escuta regresso. Federal 9975, chame Recife em 128.35. 12835, agora para Recife para o táxi, 3179, POB de 229, 3 horas e 40, galeão alternado. Para 3179, autorizado o táxi, Via Patiolo, Índia, Boticário, 1-0-2, 1-1-8-95, ajuste altímetro 1-0-4. Ajuste 1-0-4, via Patiolo, Índia, Boticário da 10, 2-9-5-2-3-1-7-9. Leme 3, 1, 2, pediu pushback. Leme 3, 1, 2, na posição 03, vai coordenar com a equipe de solo. Após o rebote 3, 2, 1 da companhia TAN, passará caldo, autorizado push, chama táxi. Autorização do gol 2196. Gol 2196, autorizado Serra Bravo, Papa Serra, conforme rota, plano de voo nível 360. Recola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda, seguro, posição seguro. O transponder 5051, controle em 1-19-8. Autorizou o VO do plano de voo para Serra Bravo, Papa Serra, nível 360. Decola da 1-0 com a primeira curva direita. Dael Leda seguro. Transponder 5051 e o controle na posse 798 para o gol 2196. Gol 2196, correto o treinamento, chama a posição na 062 em posição. Chama, confirmado 06. Salvador, minha 3-1, informação, posse de troca, bom dia. Puxando 63, 1-1, desça aí, mantenha 4 mil pés, desça via chegada Bonfi, ajuste do altímetro no 0-4, MDB o procedimento, MDB Zulu. 4 mil, chegada Bonfi, não acaba a solicitação, aguarde a autorização para início do mesmo, 63, 1-1. 4 mil, Bonfi, 4 mil, por favor. E a chegada, né? 3-1. Salvador, Serra Franca, limite da terminal, 1-5-0. Esqueci a Tango, mantenha a minha escuta ainda. Tivemos o nosso limite lateralmente aumentado. Vamos até 6-0 milhas. Sim, até 6-0 milhas, o Serra Franca. Reporte no ponto de espera da Fubá. 04, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, eixo de saída Arbor Elefa. Transponder 5044, controle 1-19-8. Autorizar Brasília, nível de voo 360, decola da 10, perfil da Arbor Elefa. 5044, transponde controle 1908-7304. 3304, correto com o engenheiro, chama para o funcionário. 3304, está pronto para o funcionário. A gente confirma a posição 08? Afirma aqui, senhor. A posição 08, sim, se o posto chama DAC. Livre, chama para o DAC, para 3304. 2-1-9. Estacionamento gol 2196 na posição B. Sente com 2196, agora é pro push. Sente, aguardando. Torre nave da pista no zero, com 1-1-6-0. Sente, autorizado. Prova do Serra Serra Vitor 366, em descida 2, 5010. 1014, reporte na final do procedimento. 2500, Paral, voo 2196. Tango, Uísque, Serra Tango, Chinho, Centro, Recife, em 128, decimal 8. Centro Recife, 288, bom dia. 3179. 3179, cruzando 1307. 3179, contato radar na decolagem, suba via da EL, com 320, vigilância. Veja a via da EL, 3179 ao 320. Autorizado, SAC. Xanemé 312, à direita Índia, ponto de espera pista no zero, chama a torre. 118, decimal 95, ajuste ao altímetro no 0 no 4. Voo 2171, descida autorizada até o nível de voo 050, via chegada a bom, se ajuste do altímetro 10114. Confirma anotado, aguarde a autorização para o mesmo. Mantenha a descida via bom, sempre do voo 2171. Chegou 2996, 2050, 156, Salvador. Autorizado o táxi, via 41 no Índia, ponto de espera pista no 0, torre 118295, ajuste altímetro no 0 no 4. Sente via Pátio e Índia no ponto de espera 1895, a torre com 10 no 4, voo 2196. Sultan 3304, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera pista no 0, torre 118.95, ajuste altímetro 10.15 no momento. Pátio 1 no Índia, para o ponto de espera no 0, lá 18.95, obrigado, bom serviço, 3304. Vá Papa Romeo Mike Fox X-Ray, só um minuto, cópia, vem para a saída da Euler do Seguro. Papa Tango Romeo Golf Victor, atualizado ingresso, pátio 1, até o pátio 3. O Gol 2196, quanto espera da 1-0, está pronto para decolar. Gol 2196, bom dia, mantenha quanto espera da 1-0. Bom dia, mantenha. Gol número 2. Minha torre de controle em 1-8, decimal 95. 18-95, gol 1-1-6-0. Salvador, bom dia, gol 1-1-6-0, R-Nave 1-0. Com 1-0-1-4, muito bom dia. Graças a Deus, altimetro 1-0-1-4, autorizado pouso, estou no 0, venha para 0-8-0, grau 0-6-9. Ok, com 6312, decolador 08, câmbio controle Salvador, na frequência 1-9-8-0. 1-9-8-9-3, 1-2. Salvador, Goiô, Xenéve 3, 6312, suba e mantém nível de voo 3, 5-0, via saída Puca. Salvador, mantém 3-0, via saída Puca, Xenéve 3, 0-2. Meu Mike Fox Trot X-Ray pronto. Papa Romeo Mike Fox Trot X-Ray, autorizado Serra, Serra, Bravo, Lima, Blumenau. Conforme a rota, plano de voo, 144, seguro, Pernambuco 857, posto conforme, nível 430. Decola piscina 7, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda, seguro. Transpone 50 no 1 e o controle em 1-1-9-8. Xanar 6311, foi na proa do Serra Vitor 367, autorizado a final da RNAV. O meu Mike Foxtrot X-Ray apenas na saída da Euleda, seguro, posição seguro. Tem conhecimento do OPO, viu? 22 a bordo, para acionamento, chama a torre, 1-1-8-95, bom voo. Tango Romeo, Golf Vitor, pronto. Tango Romeo, Golf Vitor, autorizado Serra Bravo, Alfa Romeo, conforme rota, plano de voo, Golf 677, nível 090. Escola pista 1-0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Conde. Transponde 0260, controle em 1-1-9-8. Não necessariamente, em função da STAR, a STAR leva ao final do procedimento. E o procedimento, ele tem como o segmento final a 101 inbound da, do NDB Simbra. Poxa, termina, começa em Duna, tem um ponto em Duna, dá pra começar por lá. Ok, obrigado. Tá bom. Um 079, chame o Centro Recife na frequência 128, decimal 35. 12835, Centro 103179. 1-0, gol 219. Bate 1, posição 09. Alfa Juliette, para 09, gol 1160. Mike Fox, Trotec, foi, confirme a autonomia? Gente, com 02 no PLB, alternando Serra Bravo, Novembro, Fox Tots, 4:30 de autonomia, chame pronto. Chame pronto o táxi, o Papa Romeo Mike Fox Trot X-Ray. 3304, posso esperar da 1-0, pronto. 3304, autorizado alinhar e manter o 1-0. Autorizado alinhar e manter o 1-0, 3304. Posição 96, decolado ao Zuno 3, acione 5051 no transponto, chame controle em 119, decimal 80. 19, 198, obrigado, até logo. Acione 5051 no transponto, eu vou 2196. Obrigado, já tá agora. Toro, gol 2196. Gol 2196. Acione o código 5051 na posição normal, saída da El, autorizada a ascensão 360, saída via da El. Via da El, subindo ao 360, acionado 5051, gol 2196. Acione 6311, chame a turma de controle em 198, decimal 95. O controle autoriza o 2196 direto da El. Descida até 4 mil pés, Prosa Serra Vitor 367, autorizada a final da Renata. 367, 4 mil, final da Renata. Controle, o gol 2196, autoriza a voar direto na Prosa de Dael? Última aproximação, aguardando a pista livre, ajuste altímetro 1-0 no 4. Aguardando a minha pista livre. Tráfego avistado, autorizado pouso, sistema 0, vento 080, grau 07, nós. Autorizado pouso, sistema 0, 0. 3304, decolado. Ao 1-6, chame controle Salvador na frequência 119, 80. 1985, bom, obrigado. 1980, frequência do controle Salvador, então 3304. Ah, é, 1998, grato, obrigado. Decola pista no zero, primeira curva à direita, desvio de saída da El, Leda, Motiva. Transponda 5041, controle 119, decimal 8. 304, suba e mantenha nível de voo 3620 via saída Arbor. Arbor, subindo via por 360, 3304. Azul 9970, correto, planejamento. Chegou a posicionar, 01. Mike Bravo Fox. Meu Mike, Foxtrot X-Way, autorizado ingresso pista 17, aporte alinhado e pronto. Oxaner 6312, chame o Centro Recife na frequência 126 decimal 85. 12685, Oxaner 6312. Ou 21971, chame a torre de controle em 18 decimal 95. 2895. Torre, igual 21971. O 21971, bom dia, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste altímetro 1095, tráfego da não ajustado. Sim, esquadrão pista livre. O 3304, solicito manter a prova aqui, pronto, desvio 20 milhas. Oi. Foxtrot. Após desvio, eleva. Após o desvio, eleva, vou manter por 20 milhas e vou, eleva o 3304. 3109. O Papá Romeo Mike Foxtrot X-Ray vai manter a cabeceira no 7, aguardando o tráfego na final da pista no 0 pousar na pista principal. Gente, o Hotel Juliette Serra, autorizada a aproximação visual para Salvador, segue no rumo do farol da Barra, acione o código 0122. No 1500 pés, ajustou o altímetro 1015, reposto no farol da Barra. O Hotel Juliette Serra seguirá o trajeto farol da Barra, Paripe, Paripe, Seasa. Ajustou altímetro 1095. Livre posto, gol 2171. Romeu, Lima, Índia, Oscar, prossiga. Romeu, Golf Vida, autorizando o táxi. Pate 3, pate 1, no Índia, ponto para a pista no 0, chama 2. 1895, ajuste altímetro no 0, no 5. Agora fixa no controle, estou na frequência 1221 no decimal 9. 19, obrigado. Gente, Hotel Juliette Serra. Alô, Salvador, gol 2171, livrou na prova. Gol 2171, autorizado o táxi. Alfa, Juliette, Pátio 1, posição 10. Alfa, Juliette, para 10, 2171. Pátio 1, autorizado ingresso. Pátio 1, na posição 02. Pátio 1, na posição 02. 0, via saída da El, vigilância. Via saída da El e vigilância ao 430, Mike, Fox X-ray. Gol 2196, chame Recife, 1-28, decimal 35. 2-8-3-5, Recife, gol 2196. Abraço, bom voo, amigo. Papatango, Romeu, Golf Vito, decolado 123, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. Obrigado, Romeu, Golf Vito. Controle Salvador de Papatango, Romeu, Golf Vito. Chame Recife na frequência 128 decimal 8. Controle Salvador de Papatango, Romeu, Golf Vitor. Sustante Romeu, Golf Vitor, ascensão 90, vigilância break. Pode voar direto, Code? 3304, controle. Salvador. 3304, siga. Chame o centro Recife na frequência 128 decimal 8. 288, obrigado, 3304. Romeu, Golf Vito, autorizado direto Conde, subida ao céu 090. Direto Conde, ascensão 090, Romeu, Golf Vito. Lima, Índia Oscar, já passou para o aeroporto? Está a 20 milhas de Salvador, a 20 milhas da Praia do Forte. Gente, mantém ainda a coordenação em 1, 2, 3, 4, 5, ao passar a Praia do Forte, coordenação com os tráfegos locais, e então Salvador novamente em 119.8. Praia Forte vai chamar o controle. Sete, ele pode jogar para o até o Juliette Serra. Para o Romeu, Mike, Fox X-Ray. Chame Recife, frequência 125. 12835, quero desculpar, 12835. Ok, agora é com Recife em 12835, bom dia, obrigado, amigo. Cinco nove zero, prazer falar. Vou ir direto ao Mari, quando pronto, 5000, ajuste no 095. 2590. Mari, 5000, tá ligado em destino, 095, obrigado. Com 095.0. 095, obrigado, 095.0. Identificação. 20, contato radar estabelecido, azimuth ao 224 a 57 milhas. Cadê? Azul 2590 executa a chegada da RNAV. Negativo, qual a possibilidade de voar na proa 035? O 2590? Positivo. Positivo. Claro. Eu preciso... o senhor já iniciou a descida. Eu ia solicitar que iniciasse a descida. Já que o senhor está voando sobre água, vamos descer sem restrições para 2000 pés. Com ajuste no 025, na proa 035, como solicitado. Mas se perder contato rádio com esse controle, o senhor vai interceptar a magnética 101 de símbolo e completar o NDB Zulu como número 1, tá bom? Positivo, obrigado, senhor. Vamos aumentar a carga na energia, melhor para o senhor? Não existe essa necessidade, não. Pode manter a razão, a presente razão. O número 6250 desça para 7000 na chegada a Mari com ajuste no 095. Na velocidade 250 nós. Para o pouso é o número 2, a seguir 1 a 10. 7000, ok. Mas o ajuste é 10105, altitude 7000. 7105, obrigado. O Salvador é o helicóptero Céu Juliette de Sierra. Como estiver a aeronave? Helicóptero Papa Romeu Hotel Juliette Sierra, direto para a final da pista 17, sem restrições, aguardando a transferência de comunicações. Direto para 17, Sierra. 359.4. Pode prosseguir. 3259, autorizado Sierra Bravo, Charlie Tango, conforme a rota, plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor, Elefa. Transponder 5057, controle 119, decimal 8. Papa Romeu Lima, em Indiótica, controle. De Aracaju para Indiótica, está na posição para ver a posição pré-2200 para a posição. Tiente, voo visual a 500 pés, sempre na escuta, caminho. É para o Não, Azul 91170, autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, vento 1900 graus 10 nós, ajuste altímetro 10 no 4. Número 250, como número 2, já lhe informei que vai seguir um ATR. O mesmo está na sua posição de uma hora afastado 19 milhas ao nordeste, passando 9.500 metros. Informação para você no 6250. Helicóptero Papa Romeu, hotel Juliette Serra, já tem contato visual com a cabeceira 17? Afirmo, contato visual com o 17, hotel Juliette Serra. Ciente. Chame a torre, frequência 11895, caminho. Já parar, 1895, graças. Torre Salvador, é o Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Vento para check 100 graus 09 nós, ajuste altímetro 10 15, aguarde autorização para pouso, tráfego da 9 estado. Aguarde autorização para pouso, seu filho. Número 250, controle. Só vou para o seu Serra Charlie, como recebe? Estado autorizado pouso, pistola 7, vento 100 graus 09. Autorizado pouso, pouso baixado, retrasado, seu Juliette Serra. Pistola 7, primeira curva direita, ingresso da corredora Axé. Transponder adiciona 0145 e o controle em 119.8. Afirmo 0145, correto o desejamento. Cenas confirma que houve autonomia alternativa. Salvador, bom dia, 1184 é o controle. Autorizado a chegada da Mari, ajuste no 0.5, desça para 6.000. Mari, ajuste para 0.5, 6.000. Solicita executar a recarga. Positivo, anotei. Maneia 311, Foxtrot, Guarulhos. Informação em curso é a Golf, chinamento 311, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistona 0, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5072, controle em 119.8. Puxa, informação será Golf então, pista 10, da El, Leda, Motiva, nível 360. 5072 é o código, 598 é a frequência do controle, que é 6319. Xenem 6319, correto o desejamento, chama pronto, acionar 02 a posição. Tá. Número 250, aproxima-se de Mari. É possível 220 mais? Afirmativo. Ok, reduza para 220. 220. Salvador, muito bom. Bom dia. É o azul 9170, passa 3200 para 360. Azul 9170, Salvador, meu cordial. Aciona a identificação. Tá Papa Romeu Tango, já bravo, apenas qual chamando, em Rimar, e sobrevoo em Camaçari. Inicialmente para o norte, a 510. Papa Romeu Tango, já bravo, autorizado Serra Novembro, com sobrevoo em Camaçari. Inicialmente 500 pés para o norte, coordenação com a torre em 118.95. Transponder aciona 0134 e o controle em 119.8. Confirma? Azul 2590, só tem condições de voar Simbra? Possível. Ok. A partir de agora o senhor está voando na proa do rádio farol Simbra e vai interceptar a final do procedimento NDV para pouso na pista 190. Confirma. Positivo. Ok, muito bom. E qual é a velocidade? Está mantendo 240, senhor. Quer que mantenha até próximo? É uma boa velocidade. Vou manter essa velocidade até cruzar a linha do litoral. Acredito, inclusive, que o visual esteja bonito agora. Estamos já visual aqui no setor. Vamos manter até para as placas aqui para o Azul 2590. Positivo. O Azul 9170, Salvador. Prossiga, senhor. 9170. Apesar de todo o planejamento que o senhor fez nas saídas, ou melhor, na saída para voar Salvador Campinas, existe algum inconveniente se for autorizado o senhor partir da presente posição para Dádina? Mas, meu senhor, aí tá bom demais. 9170, então pode voar Dádina. Positivo. Obrigado, direto Dádina. Luciano 6250, aproxima-se de TAP e descida para 2500. Após TAP, voe para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação RNAV como número 2, Camilo. TAP 366, a gente está até 2500. 2500. 2500. O 1184, vamos partir para a RNAV? Direto, Serra Vitor 366, 2500. É o número 3 para a ponta. 66, 2500, 1184. Helicóptero Papa Romeu, Lima, Índia Oscar, Salvador. Sua escuta, controle, Lima, Índia Oscar. Vai chamar a torre agora, 1185 para instruções, e após o cruzamento, o senhor vai retornar essa frequência. 1185 após cruzamento, volto em 1198 com o Capista, azul 2590. Positivo 2590 em aproximação para pouso, chega 3, torre 1195, quero desculpar, nossos agradecimentos e até uma próxima oportunidade. 2895, senhor, muito obrigado, mais uma vez a parabéns aí, sempre a eficiência total quando o senhor está no controle. Muito obrigado. Um grande abraço. Controle do 1345. Lima, Índia Oscar, posição aberta, o Lima, Índia Oscar. Papá, papá, hotel Serra Charlie, autorizado ingresso, pistola 7, reporte alinhado e pronto. Para o Serra Vitor 366, desça para 4000, ajuste 1015, aproximação Renata. 4000, na próxima, 366. E 15. Azul 2590, bom dia, traço voo avistado. Autorizado por pistola 0, vento 1110 graus 08 nós, ajuste altímetro no 0 no 4. Repouso, Azul 2590. Agora, meu Golfe Vitor, ao controle. Golfe Vitor, prossiga. 60, 0 milhas afastado de Salvador. Vamos encerrar o serviço radar. Chame Aracaju 1213, boa viagem. Obrigado, melhor controlador de Salvador. O meu golpe. Um ATR da Azul na final da pistola 0. Negativo, Serena. E o melhor ainda buscando o tráfego no visual. Gente, o Lima ainda Oscar. É posto no setor norte da torre aguardando autorização para o cruzamento. Encontrará norte, torre, e melhor. Gol 1184 está autorizado a participar da aeronave. Autorizado a aeronave, 1184, obrigado. Está pronto para decolagem, o Papai Romeu Tango, de abraço. Papá, papá, Hotel Sierra Charlie, vento 110 graus 08 nós, decolagem autorizada, pistão na 7. Seu número 6250, passa Sierra Vitor 366 em aproximação. Está em contato visual com a pista. Agora não, mas já vai entrar em contato agora. Agora sim. Positivo, muito bom. Cheque o trem, chame torre 11895. E até a próxima. 325 de volta, obrigado. E a secundária é o 2380. 1, 2, 3, 5, 2, 3, 2, 1. Bom dia para o senhor, Guaju. Comandando o Tecca. Um grande abraço. 244, corredor Axé, o nome é o transfere para controle em 119.80. 1980, grato, bom dia. Controle, papa, papa, hotel, Sierra Charlie. 107, nós para informação de tropas, temos um helicóptero, um Robson 44, próximo à base aérea de Salvador. Escuta, chame no través do farol da barra. Certo, chamará no través do farol da barra. Está autorizado manter 600 pés no corredor? Ok, vamos manter 600 pés sobre a água, o controle está ciente, helicóptero, papá, papá, até o certo. Obrigado, obrigado. Guardo o Oscar. Alba, Romeu, Tango de Bravo, decolado aos 4h05, na minha escuta, aguardando transferência para comprar a Nordeste. Canal 6250, tráfego avistado, autorizado ponto, chama 0, vento 110 graus 079. Ele pode, motor de impacto, chegou o 6250. O vento 110 graus 079, o Canal 6250. Sim, grato. Salvador, azul 2780. Azul 2780, controle Salvador. Mantendo 1970 na proa de Ubitude. Muito bom, azul 2780. Executa a RNAV, não? Afirmativo, RNAV da 10 lá. Positivo. Então vamos partir direto para o Sierra Vitor 366. O ajuste é 1014.9. Chame para descer. Sente na proa do Sierra Vitor 366. Reportaremos para descida, o 2780. Controle, bom dia. Papa Romeu Tango de Abravo. Papa Romeu Tango de Abravo, Salvador. Seu cordial. Bom dia, meu capitão. Está decolado a RNAV, intenção de sobrevoo na região de Piazada, da paciente de área restrita, é 500 pés, o Tango de Abravo. Positivo, voo visual, 500 pés e sempre na escuta, capitão. É a sua permanente, comandante. Romeu Lima, ainda ótimo, autorizado o cruzamento do campo, não me escuta aguardando transferência. Autorizado, iniciando o cruzamento do campo, na sua escuta da 500 pés em Lima de Oca. O Lima ainda Oca cruza o campo na vertical da cabeceira 10. Na cabeceira 10, o Lima ainda Oca. 710, informação Golfo confere. Já pronto, quadro? 2790, 20 Serra Bravo, Alfa Romeo, conforme rota, plano de voo, Golf 677, nível 170. Decola pistão 0, primeira curva à esquerda, desceu saída Kombi. Transponder 5115, controle em 119.8. Autorizado a Serra Bravo, Alfa Romeo, 1970, decola pistão 7, pistão 0, curva à esquerda, saída Kombi. Transponder 5115, Salvador 792. As 2710, correto, seja menos, estima condicional. 4 Lima, a só para pouso, informe quando estiver visual com a cabeceira. Visual com a cabeceira, vou no 184. Gente, chame a torre, 1895. 185, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1184, executando RNAV da 190, momento a 3 milhas do Serra Vitor 372, vai estar travado. Gol 1184, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguardando a pista livre, ajuste altímetro no 0 no 4. Afirmativa, aguarda a pista livre no 0 no 4, Gol 1184. Manter 500 pés após o farol da barra em voo para Ilhéus. Afirmo, senhor. A intenção é continuar nessa rota e no farol da barra continuar pela posição caixa do réa do Axé. Ok. O senhor está no corredor Axé, passando o farol de Itapuã, seguindo a linha do litoral. O farol da barra, o senhor vai cruzar a entrada da Baía de Todos os Santos para Vera Cruz, posteriormente Caixa Prego, seguindo a linha do litoral. Eu preciso do seu estimado para pouso em São Jorge. 1250. Ok. 1250, estimado de pouso em São Jorge dos Ilhéus. 1184, autorizado pouso no 0, vento 1, 190 graus, 09 noite. Autorizado pouso, Gol 1184. Mantendo a prova de decolagem, passa 1500. 3859 é o controle, contato radar estabelecido, suba sem restrições, Camila. Sem restrições, está na água, eleva, 3859. Helicóptero até o Serra Charlie, frequência ali. Gabriel? 340. Controle, o SAM 3259 pode voar elefa? Positivo. Direto elefa, obrigado. Dia 4 hoje está autorizada a aproximação, Renato. Autorizada a aproximação, Renato. Para a descida, o Azul 2780. Azul 2780, 60 milhas, desça sem restrições para 4 mil. Sem restrições, 4 mil pés, 2780. 184, nosso solo 52, ordem para pista no controle sol na frequência 1, 2.